Estamos orando pelos telespectadores do programa. A Inês está aqui, a Maria Inês está aqui, e mais irmãs virão, orando por cada telespectador que liga ou escreve para nós no programa. Uma oração de guerra, entendendo que é uma batalha espiritual. Vai cair, aqueles demônios vão cair. A irmã Rosana estava contando que no dia que nós saímos aqui ungindo com óleo essas ruas daqui, ela levou o óleo para a cidade dela lá em Montes Claros e ungiram as ruas da cidade. E fizeram uma coisa até mais esquisita ainda, colocaram o óleo dentro do caminhão pipa cheio de água. E saíram orando e regando a cidade. São coisas, irmãos, que se nós não entendemos sobre batalha espiritual, sobre libertação, a gente fala assim, gente, que ridículo, meu Deus do céu, que coisa. Crente tem uns negócios assim, barango, né? Tem... E é tudo que o diabo precisa, que os crentes fiquem cheios de dedos assim, com o negócio... Ou ele leva alguém na ignorância a ser cheio de misticismos, ou ele leva alguém numa falsa prudência a ser cheio de incredulidade. E aí a irmã já disse, olha, a rua em que nós passamos lá, a nossa rua, já está sendo calçada. Ah, os homossexuais que faziam baderna lá já não fazem mais. Já mudaram duas famílias crentes para lá. Já estamos abrindo um culto ali. Já tivemos cultos ali naquela rua. É o mover de Deus, irmão. Eu me lembro, uma vez que eu estava em casa, morava lá no Jaraguá, e no nosso quarteirão, há dois lotes ao lado da nossa casa, havia um terreno vazio, e muitos mendigos, muitos marginais, muitos maconheiros, ocupavam aquela casa escura, mal construída ali, aquele terreno vazio, cheio de mato, e a gente sempre tendo problemas ali, entraram no vizinho, roubaram o vizinho e ameaçaram uma funcionária nossa na rua. E um dia eu orei com a Dani e as crianças, ungimos, ou consagramos um óleo, eu desci com o óleo e saí pelo quarteirão ungindo. E eu passava em frente ao terreno, até arrepiava de tanta opressão naquele lugar. Em três dias, o proprietário, que há anos não aparecia ali, veio e construiu um muro. Nunca mais aquele lugar ficou um lugar perturbado. Ah, mas não tem nada a ver, o moço já ia construir um muro. Isso é palavra de incrédulo. É melhor ser alguém que crê. E aí o Senhor vai nos ensinando estratégias de batalha espiritual para libertação. Em casa, o que tem em casa, Senhor? Me mostra, tem alguma coisa na minha casa que eu vou orar, vou guerrear? Não nos interessa tanto, irmão, ficar criando doutrinazinhas do demônio mudo. Então, a gente começa a desenvolver em nós uma capacidade pessoal de identificar. Esse é o demônio ZY1412, que é o demônio mudo, que é o demônio 14. E vai. Não adianta a gente ficar assim, o perito que entende em tudo. Porque, na verdade, se nós entendermos tudo, o cara entende demais de demônios, de todas as estratégias. Ele está entendendo uma porção infinitamente minúscula de um universo espiritual que não cabe a nós, que Jesus simplesmente venceu na cruz do Calvário. Agora, naquele momento em que nós vamos orar, que nós temos um desafio, que nós temos algo que o Espírito de Deus está nos mostrando, o Espírito do Senhor vai nos capacitando para exercer a palavra de autoridade, a ação como corpo de Cristo e desbancar os principados e potestades. Jesus vem falando de todo o reino dividido contra si, não ficará de pé. Então ele vem mostrando aqueles homens que estavam questionando, os fariseus, e vem mostrando que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus. Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Se Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus, pode ter certeza que nenhum de nós seremos os bambambãs, os peritos da libertação. Terá que ser pelo dedo de Deus. Irmão, o dedo de Deus vai estar agindo em meu favor, em favor daquele bonzão lá, ou em favor do mais humilde que declara o Senhor e confia no Senhor e enfrenta Satanás no poder do nome de Jesus. Eu me lembro a história de um irmão querido, presbítero Messias, e ele diz assim: eu estava lá no sul e comecei a pregar e fiz o convite, o apelo, veio muitas vidas à frente, e aí eu comecei a impor as mãos e orei por um, orei por outro, e quando cheguei numa senhora, ela começou a tremer e o demônio pegou ela e começou a se manifestar, e eu nunca tinha visto aquilo. Então ele, na simplicidade dele, na limitação dele, diz assim: demônio, eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder nessa hora, mas não se manifeste aqui, em nome de Jesus, fique quieto. Pronto, a mulher ficou quieta, acabou. Se não era para ele expulsar ali, se ele não tinha nenhum conhecimento, ele usou o nome do Senhor, entendeu que era um momento de guerra, entendeu que era um espírito maligno. A eles nós fazemos o que a palavra de Deus diz assim: ninguém entra na casa do valente sem antes amarrá-lo. Estou te amarrando, Satanás. Agora, irmão, o diabo sabe quando nós estamos falando isso, cheio de medo. Ou quando nós estamos falando isso: eu não sei, Deus, eu não domino nada dessa área, mas eu sei que tem um inimigo que já foi vencido e cabe a mim amarrá-lo. Eu o amarro em nome de Jesus. E como disse no início, não significa apenas possessões demoníacas. Muitas vezes é uma raiva, é uma ira, é uma contenda, é um vício. Muitas vezes é algo que Satanás tem dominado na família, na vida, nas finanças, e que você e eu vamos ter autoridade. Entendemos isso nesse final de semana, irmão. Não basta nós falarmos o jargão evangélico: Deus sabe de todas as coisas. Não. Não basta nós falarmos o jargão evangélico: Deus está no controle. Não. Isso é do diabo e vai ter que cair, porque a obra do Senhor é essa. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E eu e você somos membros do corpo de Cristo. E somos nós que vamos atuar desta forma. Semana passada o Senhor me disse: filho, vocês vão cuidar de vidas na casa do oleiro para libertação de vidas. Mas como é que vocês vão fazer isso se vocês não vivenciarem isso? Se vocês mesmos não forem libertos e continuamente debaixo do meu trabalho de libertação? Fortalezas na mente, pensamentos, raciocínios. Por isso Paulo diz assim: porque derrubamos todas as fortalezas na mente, levamos cativo os pensamentos a Cristo Jesus, todo raciocínio, toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Eu preciso começar a buscar de Deus mais sobre libertação. Sobre o que o Senhor quer que eu aprenda. É isso mesmo? Eles vão falar que é coisa de crente, coisa de gente que não sabe, falar de demônio, falar de sangue de Jesus, falar de libertação, não importa. Eu e você somos chamados para trabalhar no corpo de Cristo, libertando vidas. Nós cantamos aqui: fui ungido, o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. É Isaías que declara isso. E se Isaías declara isso, é porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Tem coisas na nossa vida que só vão mudar se nós tomarmos uma postura de autoridade. Não é na nossa força, não é no quanto nós conhecemos sobre libertação, não é no quanto nós sabemos as estratégias de batalha espiritual. Tem que ser assim, assim, assim agora, e assim. Se não for assim, não dá certo. Não, é o quanto nós estamos buscando direção do Espírito de Deus. Mas será que essa área, qualquer área da nossa vida, em que Deus não está reinando, soberano, pode ter certeza? Jesus diz assim, nesse texto que lemos: porque eu expulso os demônios, então o reino de Deus é chegado a vós. Irmão, essa não é uma frase solta. Essa é uma frase que esclarece um princípio de Deus. Pode ser uma briga, pode ser um desentendimento, pode ser um problema crônico, algo que vem da família, nunca se resolve, pode ser qualquer questão, irmão. Saiba de uma coisa: se o reino de Deus entrar ali, tudo vai prosperar no meio da luz. Esta é uma verdade. Mas por que que o reino de Deus não entrou ali ainda? Não sei, mas eu sei de um princípio que Jesus disse: se ele expulsa os demônios, o reino é chegado. Então, se o reino não chegou, pode ser exatamente isso: tem algum principado, algum espírito maligno, alguma força das trevas, alguma fortaleza mental que precisa ser derrubada nessa área. Então, Senhor, eu vou para diante de Ti buscar sabedoria, entendimento, como vimos aqui quarta-feira, espírito de sabedoria e espírito de revelação sobre a minha vida. O centro é Jesus, o envolvimento da vida é Jesus. A nossa missão aqui é adorá-lo, servi-lo e testemunhar dele. Mas na hora em que precisa amarrar o valente, ele vai ser amarrado. Na hora que precisa expulsá-lo, ele vai ser expulso. E na hora que precisa das estratégias do Senhor, nós vamos usar e nós vamos vencer todo espírito maligno que domina alguma área da nossa vida, aonde o reino de Cristo não está soberano ainda. Não tem medo. Não tem nada, não tem ressentimento, não tem fraqueza, não tem nada que vai resistir ao mover de Deus na nossa vida. Estudamos nesse final de semana. E se você não fez o Veredas ainda, pode se preparar. Eu acredito que março é o próximo Veredas. Não está longe não, vem pertinho, rapidinho, chega março. Nós vamos ter mais um Veredas. E você terá que fazer o Veredas. É condição sine qua non para você continuar caminhando na vida cristã. Não é porque o Veredas é mágico, não. Nós simplesmente estudamos o que a Bíblia diz que ele tem para nós como caminhada. Só isso. Por isso, desde o início, Deus nos deu como estratégia de caminhada entre nós como igreja, Veredas. E quanta gente. Eu vim hoje pela manhã conversando com a Dani e ela estava falando: se não fosse o Veredas, tudo que Deus já fez entre nós, só faria daqui a alguns anos com muita dificuldade, porque a gente vai vivendo cada um com suas feridas, seus lixos, seus pesos, e vai gerando um monte de problema, um monte de dificuldade, o reino não prospera porque não houve libertação, mas veja o que Deus está fazendo em tão pouco tempo por causa de libertação de vidas. Nós podemos citar por nome aqui inúmeros irmãos que estão aqui de manhã e que já não são mais os mesmos da semana passada. Nos lembramos deles quando chegaram aqui há um ano atrás, ou alguns menos de um ano atrás, como que foram completamente transformados. Estão andando até mais bonitos. É verdade. A alegria, a presença do Senhor, e isso vai contagiando outros que chegam aqui, irmãos. Agora, quanta gente fica parada, estagnada, porque não foi liberto de algumas coisinhas, às vezes da própria religiosidade. Não se entrega. E o Senhor quer trazer sobre nós libertação.